1233, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterne 12.000.0. Recife 288.260, 1233, bom dia. 755, reduza para 2209, número 2 na aproximação. Reduzindo 2209 no 755. Controle Salvador, azul 4234, colou passando 1.200 pés. Azul 4234, contato radar, via saída PUCA, suba para nível de voo 350. Via saída PUCA 350, azul 4234. Gol 1092, desça para 2000 pés e utilidade de instruções em TAP, o ajuste 1095. Autorizada a final de SQA e responsabilizada. 2000, liberado das instruções de TAP, 514, contato estabilizado, já nós dois. Patatango, Oscar da Gulf, 52 milhas, Nordeste Salvador, serviço radar encerrado para informação de voo e alerta, chame o Centro Recife, frequência 125.45, alterne 126.85. 1755, retração para o sequenciamento, curva direita para o A230, limitado pela radial 280 do Velho de Salvador. CN direita 230, limitado radial 280, Salvador 975. Tráfego Salvador, bom dia, azul 273. Tráfego Salvador, bom dia, azul 273. Oscar Mike Yankee, táxi autorizado, chame de ingresso. Cinco, curva esquerda, proa 210, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Gente, esquerda 210, bom acesso. Salvador Cojal, bom dia, 4753, informação, vamos baixando para o 190. Pan 4753, acione a identificação, via chegada bom, desça para 4000 pés, o ajuste no 095. 4753. 755, desça até 3.000 pés. O ajuste na 015. 3.000 pés, 0015, na 755. Mike Yankee, decolagem autorizada. Sistema 7, 330 graus. Autorizado, decolagem. Sistema 755, para interceptar o localizador, curva esquerda para o Uno 55, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Uno 55, desça para 2.000, reporte estabilizado, Uno 755. Romeu, Oscar Mike Yankee, mantém as condições de Brasa no meu país, direto Manati, reporte a 20 milhas de Salvador. Vai reportar na 20ª, nada. Afirma. Sendo decolagem separada, pistão no zero, vento variável 2-9. Livre decolagem geral 9970. O 1092 estabiliza? Afirma. Complete final LS, chame torre 1118, decimal 95, gol 1092. 2895, ponto aí. Por Salvador, bom dia, o azul 4982, senta a informação, passando 250 para 170. Azul 4981, acione identificação, via chegada bom, desça até o nível de voo 050. O ajuste no 095. 050, identificou, chegada bom, azul 4981. Azul 4234, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, 2685, muito obrigado, até a próxima. Uno 092, pouso autorizado, pista no zero, vento 2-9, 0 graus, 029. Livre na 10, gol 092. Será na nossa esquerda, colou 33, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, general. Controle Salvador, Cordial, bom dia do Sideral 9970. Federal 9970, contato radar via saída Momo, suba para nível de voo 340. 340 via Momo, Federal 9971. Estabilizou o Bono 755. Bono 755, complete na linha Taxway, chame torre, frequência 118, decimal 95. Torre 1895, Bono 755. Parceiro 2223, aguarda dois pousos na pistão 1-0. 2223, mantém posição. Torre Salvador, bom dia, Bono 755, estabilizado, LS. Bono 755, acho que na próxima sala agora de pista livre. Aguardando, Bono 755. Bono 092, solo 35, direito do Juno 9. Bono 092, a direita 219. Direita 219, gol. Bono 092. Gol 755, pouso autorizado, pistão 0, vento variável 3-9. Autorizado pouso, pistão 0, gol 755. Solo, Salvador, gol 1092, língua principal na sua escuta. 121, décimo 9. Federal 022-23, ele era manter pista no zero. E manter captura no zero, 2-2-3. Desça para 2.000 pés, o ajuste no 095, autorizar na final LS X-Way, responsabilidade. 1.500 e 2.000, reportagem. Autoriza a dona, 4753. Entendemos, então podemos voar a dona e reportar a estabilizada. Autoriza 2.233, decolagem autorizada, pista no zero, vento variável 2.9. Tive decolagem no zero, passaria 2.223. Rio 5975, acione identificação, Rio chegada do MED 1, não desça até o nível de voo 050. O ajuste no 095. Federal 9970, chame o Centro Recife, frequência 125.45, alterne 126.85. 2545-2685, 9970 da Federal. Obrigado, bom dia. Bom dia. 1208. Controle 208, passarei 2285. 3.0015 azul, 4981. Controle de Salvador, Passaredo 2223, Arbor 1100 pés. Passaredo 2223, acione pressão, contato radar, suba para nível de voo 1800 sem restrições, após 2000 voo eleva. Passaredo 2223, sítio 580, 2000 pro direto. Eu acho que é mais diante, né? Alfa Romeo, Oscar Mike Yankee, informe seu sinal de bordo. 1052. Tenha te copiado, não atrasse com a reportagem do setor, frequência livre, Oscar Mike Yankee. Frequência livre, te chamo no regresso. Então, 4753, complete na Lua 73, chama a torre. Frequência 118, decimal 95. 95, obrigado. 4753, estabilizado em questão 0. 4753, monitorizado, pistão no 0. Vento 350 graus 029. Tem ativa 2, então obrigado. 322-23. Vai voar 5 milhas na Pro Sul, primeiramente. Sete. Qual é o Papatanga Yankee meu Bravo? Papatanga Yankee Romeu Bravo, pra você já. O Yankee meu Bravo, senhora, decolou de Serra Whisky Delta Lima, tá com proa do Grupo Zulu Ribeira do Pombal, vai manter o 510, tá com 2 a bordo, o código alocado é o 0131 Yankee meu Bravo. Azul 4981. Azul 4981, não precisa. Espera, restos de velocidade pelo. Livre das restrições de pelo, Azul 4981. Passou, vai tudo. É da Tangue aqui no meu bravo, sente. Quando possível, informe seu estimado de pouso e acione o transponder 5273. Prossiga. Papatang Yankee, o meu bravo, prossiga. Mas o pouso é 1200, né? 1200, sente. Vai manter o número de pés até o destino? Manter 500 pés, senhora. Sente, o Papatang Yankee, o meu bravo. Para 2 mil pés, autorizada a final aliança foi reportabilizada. O ajuste no 095. 2 mil, chamar estabilizado o azul 4981. Rick. Foi na proa de Lessa, 2223, passarelo. Sente, passarelo 2223. Azul 4981, para sua informação, informa um helicóptero na sua posição de 10 horas, 3.5 milhas, mantendo 500 pés no rumo nordeste. Certo, Azul 4981. Sou em Salvador, o Rio 5973, próximo à ponte espera da 1-0. Rio 5973, ele era manter, pistão no 0. Ali, mandei 1-0, Rio 5973. Tanque 4753, solo 45, libera direita, 21, decimal 9. Libera 21, 9, 47. 5963, decolagem autorizada, puxão no zero, vento calmo. Autorizado no zero, Rio 5973. Sequência 118, decimal 95. 1895, azul 481. Sou em Salvador, azul 4981. Estabilizado. Azul 4981, agora de pista livre. Guarda, 4981. Romeu, papá, Alfa Kilo. Cliente, acione identificação. Desceta ao nível de voo 125, após a critério. Informe o seu estimado de pouso em Feira de Santana. Estimado de pouso 1054, descendo a 125 após o critério de Papa Alfa Kilo. 1054, copiado, Papa Alfa Kilo. 0 pronto. As 273 mantém a ponte de espera. 0 ponte de espera, 273. Aliás, eu fui repassabilizado. 4-2-1000, você vai se avisar, né, que rei 5-9-7. Estou. Destino? Destino é Ribeira do Pombal, senhora. Entendi, copiado, Yankee, o meu bravo, reporte na Vigilância da Família. Bravo. Bom dia, Rio 5963. Bom dia. Controle Salvador, um bom dia, Rio 5973. Rio 5973, bom dia, contato radar, via Ciudapuca, suba para nível de voo 330. Via Puca 330, quando possível coordenar para voarmos direto para Caju, com o centro, por gentileza. Ciente, eu gosto de coordenação, Rio 5973. Aguardando, 5973. Papá Romeu, Papá Alfa Kilo, não há tráfego reportado no setor, tem frequência livre. Frequência livre para o Papá Alfa Kilo. Tem como confirmar o ajuste, por favor? O ajuste em Salvador, 1015. 1015, obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 4981, sala 49, direita 219. 4981, sala 49, direita 219. 3, decolagem autorizada, pista no zero, vento calmo. Primeiro decolagem, azul 2783. Com 973, autorizado, direto a Aracaju. Direto Aracaju, agradece o Rio 5973. Papatang, Yankee Romeu Bravo, controle. Papatang, Yankee Romeu Bravo, fica atento à área proibida de Camaçari, dá presente em frequência livre. Para informação de voo e alerta, chama o Centro Recife, frequência 125, decimal 45. 273, Ecolô 51, controle Salvador 1208. 1208, Azul 2783. Patrulha Salvador, bom dia, Azul 2783. Azul 2783, contato radar, fuga sem restrição para nível de voo 160 após 2000, vai alerta. Sem restrições para 160 após 2000, alerta 2783. Rio 5975, complete final alerta com sua chama torre, frequência 118 do sinal 95. 1895. Os autorizados que estão no zero, vento calmo, altímetro no zero, no 5. Vente de reforço, fixo no zero, Rio 5975. Zero, passaria 2285. Chame o centro Recife, frequência 125 decimal 45, ABN 126 decimal 85. Recife 125 decimal 45, alternativa 126 decimal 85. Bom dia e grato pela colaboração. O Rio 5973. 75, no solo 58, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. É o 44, livre, terra em descendia, com destino final de Salvador. Está alocado 01, fundo, fundo, fundo, fundo, fundo, fundo, Romeu 44, está traça de voo no Hospital de Seguro, imediações de Serra Índia com Índia, 510 metros de estudo, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, tem uma discussão de iguais a 500 pés na escuta do controle. Escuta, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa? Mike Vitor Alfa, prossiga. Está na região do Hospital de Seguro, apenas para a limpeza da lente, vai ser só um TGL no mesmo. Sente, Mike Vitor Alfa. Graças, papapá, Mike Vitor Alfa. aeronave? Tá, Romeo Oscar Mike Yankee, prossiga. Romeo Oscar Mike Yankee, o centro, suba até 3.000 pés, o ajuste no 095 na prova de Bomédia, para interceptar a chegada de Bomédia 1. Oceania 6312, ciente, acione identificação após o desvio, voe ITAP e desça para o nível de voo 050, o ajuste no 095. Papapapá Mike Litoral, abandonou o subúrbio da próxima Águas Claras, tem tentando sobrevoo 7 de abril através de Simbra, e esse teste tem que ser ferido totalmente acionado por Nápoles quando autorizado. Papapapá Mike Litoral, se sente da presente está autorizada. Temos um tráfego efetuando pela chegada da Bomédia, está estimando Duna daqui a 8 minutos. Aceite do tráfego, Mike Litoral está totalmente condicionado. Azul 273, cruza nível de voo 145, suba para nível de voo 60, chama centro Recife, frequência 128.8, alterne 126.0. 1288, alterna 1260, azul 273. Com. Além de bola da 1090975. Agradece o sobrevoo em 7 de abril, vai retornar às imediações do Hospital do Subúrbio, Mike Litoral. Gente, Mike Litoral. 9975, decolada 09, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Anota. Federal 9975, contato radar via Sagação Bruno, fuga para nível de voo 340. 340, 9975. Leão, Oscar Maquiã, que frente, voe TAP e aguarde para a descida. Frente TAP, aguarde para a descida. Federal pode voar, Leda? Federal 9975, autorizado, Leda. Leda, 6312, desce até 4 mil pés. O ajuste na 0125. 4 mil na 0125. Romeu Oscar Maquian, que informa que vai seguir o tráfego na sua posição de 11 horas, 4 milhas, rumo ao nordeste, cruzando 5.500 pés para 4 mil pés, um Airbus 320. Tá visual com o tráfego e vai seguir o tráfego. Oscar Maquian. Aéreo 6312, após ITAP, desça para 2 mil pés, do ajuste na 0.5 autorizado, afinal ele é seu que foi responsabilizado. Após ITAP, portaria estabilizado, linha 302. Literal 9975, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 2835, 251, 9975. Pássaro de Salvador, bom dia, tá 3304, pássaro nível 190, se chama com hotel. Tchau, 3304, bom dia, aciona identificação, viu, chegada é bom, se desce até 4.000 pés. O ajuste no 015. 1015, chegada é bom, se a consola desce para 4.000 pés. 4.000 pés, afirmo, tá 3304. 4.000 pés, 3304. Oscar Mike Yankee, sente voo Iduna, desça para 2.000 pés, ajuste no 095, retorno estabilizado. O tráfego lateralmente informado encontra-se a 8 milhas à sua frente. Chamé 6312, complete final de sexo, chamé torre, frequência 118, decimal 95. Chané 6312, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus com 4 nós, altímetro no 0, no 5. próximo 2, sala 21 no livre à direita, sala 121 decimal 9. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, complete final de situation na torre, frequência 118 decimal 95. Chamar a torre, capsular 18. 118 decimal 95, Oscar Mike Yankee. 95, Oscar Mike Yankee. Líder Alfa, controle. Líder Alfa, vai abandonar o setor de segurança. Vai para novo sobrevoo no através do CAT. Se autorizado, cruza direto entre Duna e Simbra, Líder Alfa. Autorizado cruzamento entre Duna e Simbra. Fique atento ao Serra Quilo 76 a 1 milha para a posição Simbra, mantendo 1.970. Já visualiza o tráfego. Mike Victor Alfa não interfere grave a Pouso autorizado, pistão no zero, vento 070 graus com 4 nós, altímetro no zero, no 5. Ok, senhor, a intenção é só arremeter e vai para a pista no 7. Ok, então entendo que cancela e segue para o no 7, base pela direita. Ah, sim, ativa. Gente, é parte base para final do 1 no 7. Passará de base para final do 1 no 7, eu acho, como é que é aqui?